E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá cap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, peraí. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Então, né, gente, estamos aqui, vamos falar um pouco sobre a importância da mulher na cultura pop. Vocês devem estar estranhando que não estão ouvindo o Wallace. Pois bem, ele não está aqui. Por quê? Porque ele jogou a bomba na minha mão. Bom, gente, a ideia hoje é a gente discutir um pouco, né, o papel da mulher na cultura pop. Infelizmente, não muito valorizado, né, no meu ponto de vista. O pessoal parece achar que nós nascemos só para ser a mocinha indefesa, para ser salva... Ou quando muito, a mãe do herói. Sim, fazer a carinha bonita. Sinceramente, tô bem cansada disso. Olha, mas se a gente for comparar com antigamente, deu uma melhorada, né? Ah, deu. Deu uma melhorada boa. Deu uma melhorada boa, só que, como é que fala? Ainda tem uma certa desvalorização. Com os tempos está indo, não está uma grande mudança. Mas desde o início a mulher teve uma importância. Seja para casos de beleza, seja para importância de enredo, mesmo que pouco. Porque sem a mulher em apuros, muito filme não existiria. Se a gente for parar para pensar de uma forma meio fria. Eu tenho visto algumas discussões sobre essa questão da dama em perigo, levantando até para um lado meio cruel. Né, de que, na verdade, a mulher entra nas histórias apenas e tão somente para ser a dama em perigo e mais nada. Como a Sarah mencionou, felizmente tem havido uma mudança, tem cada vez mais sido colocado papéis onde a mulher está ali para ela ser a agente, né, da história e não apenas o rostinho bonito ou a criaturinha indefesa que o herói tem que correr atrás. Sim. E aí, o que você acha, Alana? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que é muito importante por representatividade também, né? Pra gente se sentir mais poderosa, mais... Igual a gente é, na verdade, porque... Desculpa, homens, mas a gente é mais forte que vocês. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas... É, bota o homem pra parir, pra ver tanto que é legal. Quê? Ah, eles não iam aguentar. Botar um homem pra dar a luz. Gente, vocês já viram um homem gripado? Pelo amor de Deus. Nossa, já. Você da família. É que nem um meme, tipo assim, um homem gripado. Ai, chamei a família para eu dar minhas últimas palavras. Eu mulher quero gripada. Me despedir. Quero fazer meu testamento. Pô, dá pra eu trabalhar, dá pra eu limpar a casa, dá pra eu fazer isso, dá pra eu poder mexer, dá pra salvar o mundo, mas eu tô gripada. Já ouvi. Mano, às vezes minha mãe tá, tipo, morrendo de dor, de qualquer coisa, e ela tá lá limpando a casa. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, vai descansar. O meu pai, ele espirra, ele já, meu Deus, já vai morrer, já passa as coisas pro nosso nome. Tá uma loucura. Mas enfim. É isso, assim, eu acho que representatividade, cara, é isso. É muito importante. E é o que é verdade, né? E tá melhorando bastante, em todos os aspectos, não só na cultura pop, mas em todos os aspectos da nossa vida, a gente tá sendo mais valorizada. Sim, óbvio que é que nem eu falei, querem muito mais. Só que, como é que fala, esse muito mais não vai acontecer de um dia pro outro. Só o tempo vai evoluir. Se a gente comparando com o que era antes, hoje em dia tá mil vezes melhor. Uhum. E a gente tem que fazer o nosso papel, né? De ficar em cima. Você vê um filme que tem uma representatividade ruim, vamos buzinar, vamos reclamar. Sim. É lógico. E quando tiver alguma coisa feita por mulheres, né? A gente valorizar o trabalho das outras, das nossas, né? Então... Uhum. Inclusive, eu vi umas comparações interessantes que fizeram, pegando... Três filmes, né? Um que saiu e dois que vão sair. Que é o Aves de Rapina, o Mulher Maravilha 84 e a Viúva Negra. Uhum. todos eles estão com mulheres à frente. E vamos pegar um que já foi lançado, o Capitã Marvel. Até a forma da roupa, da vestimenta, está diferente. Até a forma deles trabalharem esse lado. A Viúva Negra, ela sempre foi colocada... Pegam, né, Scarlett Johansson pra ser aquela coisa... sexy, um sex symbol e pá e pá. Você pega o pôster que saiu do Viúva Negra, do filme solo dela, e os pôsteres solos dela, dos outros filmes da franquia da Marvel, ela continua bonita, mas não está um bonito exagerado, com uma sensualidade fechada. Sexual, né? Exato. Vocês já viram ela... Tem às vezes aparece no YouTube ou até no Facebook aquelas sequenciazinhas dos repórteres. Inclusive um que se eu pegar o nome dele, eu vou cozinhar ele em óleo fervente, porque o cara é asqueroso. Ele só sabe perguntar pra mulherada, pra Scarlett Johansson principalmente, já fez várias vezes essas perguntas do tipo, você usa roupa... lingerie debaixo desse uniforme, porque a roupa é tão justa. Falou assim, você faz essas perguntas pros caras também ou é só comigo? Exatamente. Eu já vi umas respostas. Inclusive, uma mulher que dá muita resposta, assim, bem dada, é a Madonna. A Madonna não gosta de dar entrevista desde sempre. E se vem um cara desse soltar uma pergunta dessa, todo mundo já até imagina o tipo de deslapada que ela vai dar. A Madonna, sempre a Lady rola. Gaga. Isso, a Lady Gaga também, ela dá umas cortadas bem legais mesmo, merecidas. Uhum. Outra que também dá umas cortadas, às vezes eu acho ela até meio bruta, é a... Nossa, me fugiu bonito o nome da atriz que faz Capitã Marvel, Brie Larson. Brie Larson. Foi bem que voltou. Cara, ela também anda dando umas respostas boas. Só que às vezes ela pega um pouco mais pesado. Eu não critico totalmente a forma pesada dela criticar, mas é uma forma dela se defender. Porque a mídia em si, ela já é muito selvagem. Repórteres são selvagens, eles querem notícia. Então, eles querem atacar, querem tirar alguma coisa dali, né? Exato. Então ela ser daquele jeito, eu não critico tanto. E vamos dizer que ela conseguiu se firmar nisso. Tanto que tem pessoal que não abusa da boa vontade. Até porque o papel dela representa muito, né? O feminismo, a reviravolta, né? Uhum. Querendo ou não, a Brie Larson, ela, muita gente... A Capitã Marvel em si é um filme que ficou meio dividido. Tem a galera que não gosta, tem a galera que gosta. É muito dividido isso. Uhum. Porque exatamente esse fato. Eu sou chata com filme. Eu não gosto de, lacração. Inclusive, eu não gosto nem dessa palavra. Eu já falei em outros casts isso. Não gosto de lacração forçada. Eu lembro que quando saiu Capitã Marvel, eu não vi no cinema na época, mas a galera falou que tinha uma forçação de barra muito grande, e eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, vou passar raiva com esse filme. Eu fui ver depois. Eu não achei forçado. Tamo junto. Achei. Achei muito natural. É que assim, o Capitã Marvel, a gente vê claramente que ela não foi nenhuma vez sexualizada, né? Não teve nenhum tipo de decote envolvido, assim, escandaloso, que os caras gostam. Isso é. Exato. Né? Complicado. O que não teve na Capitã Marvel? É roupa decotada, um namorado, né, pra servir de apoio. O interesse amoroso. Interesse amoroso, não existe ali nada. Ela tá... mesmo os homens que estão circulando ao redor da vida dela, né, é o pai, que é uma figura paterna, mas também muito, assim, distante, você quase não vê nada. O capitão lá dos Kree, que ele faz um papel também de tutor, né? Mas também com uma certa distância. Sim. E Nick Fury que tá ali pra yes. É. E aí, Bia, o que, que você acha? Tá quietinho? Gente, eu acho que assim, ultimamente, sim, a representatividade das mulheres no cinema tá bem bacana. Só que eu acho que podia dar uma melhorada. Tipo, o filme da Aves de Rapina que a gente vai comentar sobre. Vou adiantar que, tipo, eu curti, só que... Não sei, não me agradou. Acho que faltou um negócio lá que eu não sei bem o que eu tava procurando. Eu também acho. Eu acho que eu sei que fio é esse. Eu acho que eu posso até chegar a achar o ponto dele pra gente conversar sobre. Já vamos entrar então nas aves de roupinha? Vamos lá, já que a Bia já deu a entrada. Ah, aliás, olha, esse nome de zoeira aí, de aves de roupinha, é o melhor nome possível. Não, eu adorei o trocadilho. Eu sou fã de trocadilho, eu sou fã de piada idiota. Por exemplo, eu chamo Sakura Card Captors de Sakura Katakarta. Eu chamo de Castlevania de Castelo da Vânia. Imagine o nível que eu vivo. Então vamos lá. Arcos e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindas a mais uma caçada. É normal, né? Se eu ver essa entrada com o Wallace, e aí vem uma mulher e faz essa entrada maravilhosa. Olha a dicção. Olha, muito melhor. Sarah, muito melhor. Sarah. Saia do meu cast. não, só pra falar que você fez. Errado. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. A frase final é só depois de apresentar todo mundo. Ah, sejam bem-vindos, eu falo. Deixa ela fazer do jeito que ela quer. Ah, do jeito dela. Qual? Ok. Eu só fui ferrar aqui. Vai de ferro. Ok, tá bom, desculpa. Uma pergunta, quem que vai editar? Que agora eu fico... Nerdmaster. Tadinho. Desculpa, a culpa do Wallace, tava bonitinho. Ai, sabe disso. Nerdmaster sabe disso. Eu acho que devia colocar isso aí, tá? Não, tipo, no final, sabe, entrar ele, eu faço assim, sai do meu cast. Exato. Peraí, só um instantinho que eu resolvo. Desculpa, eu tô interrompendo aqui mais rapidinho. Então, Cola, você chega aqui, vem cá, filho. Vem cá, seu filho de uma égua. Vamos aqui, ó, pra lá. Vem, bora. Tá vendo ali a porta, ó? Tchau, Cola! E assim foi a participação especial de Koala. É isso, gente. Então, muitos devem ter chegado até esse ponto do cast e se perguntado, ué, mas e o Koala? Então, esse espaço não foi ofertado, foi tomado, para poder hoje focarmos na representatividade feminina. Não vejam, por favor, a lacração! Não. Vejam como um momento reservado a todas nós e também pelo que vamos falar, que é de Aves de Rapina ou A Emancipação Fantabulosa de Harley Quinn, de Arlequina. E eu acho que eu falei tudo errado. Yay! Arlequina, Harley Quinn. Arlequina, porra. Então, estamos aqui pra falar dessa figura que ninguém imaginou que teria um filme solo. A gente pensava em muitas personagens da DC terem um primeiro filme solo, mas não Harley Quinzel. E aí, o que vocês acham dessa proposta inicial que a DC fez? Ela é uma personagem foda. Começar com ela, né? Eu tinha algumas ressalvas em relação à Arlequina, porque a história dela, né, é uma história muito atrelada ao Coringa e uma história muito, assim, de tapete, né? Ela é o tapetinho pra ser pisada do Coringa, uma coisa muito, sei lá, sem sentido. Ah, veja, eu não consigo dizer que tá errado, porque a gente sabe que às vezes acontece. Você é uma profissional, você tá cuidando de um paciente e de repente você se envolve demais com ele. Isso tudo dentro da história da Arlequina, tá, beleza. Mas ela foi evoluindo de um jeito e que, eu não sei, nem loucura justifica ela ficar tão pra baixo, né? Exato. É, aquilo ali acho que entraria talvez Síndrome de Estocolmo, possivelmente. Talvez. Aqui, né, acho que não tem ninguém profissional da área pra dizer que a gente tá indo tudo no chutômetro, né? É. Ele fez alguma maldade com ela, assim, de... Não sei, alguma violência com ela, de sequestrar, sei lá. Gente, nos quadrinhos, você quer em ordem cronológica ou pelo número de pontos que ela limpou? Não, no começo. Acho que pode ser variado, né? Ele começa muito com agressão verbal, né? Ah, entendi. É muito assim de maltrato verbal, de não respeitar ela de forma alguma. Ela é pudinzinho da cá, pudinzinho pra lá, e ele no mínimo ignora, né? No mínimo ignora. Eu acho que pode ser. Contando que ele é um criminoso, eu acho que pode ser sim uma síndrome de Estocolmo. É, ele é um criminoso. Tanto que uma coisa que eu achei interessante no início, inclusive a Aves de Rapina é uma loucura, assim como é a cabeça da Harley, né? É uma loucura. Tanto que muitas vezes ela vai e volta no tempo cronologicamente pra tentar alinhar toda a história. Inclusive a história ela realmente só se alinha do meio do filme pra frente. Porque até o meio do filme ela vai e volta várias vezes. O início, parece quando ela... É, porque a cabeça dela é aquilo, é um quebra-cabeças muito louco. E a forma como ela dá a introdução desde o início, eu achei muito interessante ela pegar... Contar a parte lore dela, né? A parte de história dela, que o pai dela vendeu ela, que depois ela foi abandonada no orfanato, foi criada por irmãs católicas, aí ela decidiu se tornar uma doutora, e aí foi, se tornou uma psiquiatra e entrou no Asylum Arkham. Até essa parte, a gente já vê pelo histórico, desde quando ela era pequena, que ela já não era muito certa da cabeça e, mesmo se ela fosse, tudo tendia a deixar ela bugada. Sim. Como é que diz, assim, a Arlequina, né, nessa pequena introdução, que, aliás, é feita em desenho, né, muito fofinho. Sim, eu achei muito bom. É, a gente percebe que ela tem aquela... Como é que eles chamam aquelas daddy issues, né? Ela tem problemas com o pai, questões paternas complicadas. Isso ajudou a me colocar um pouco melhor na relação dela com o Coringa. Sim. Ela tá transferindo os problemas que ela tinha com o Coringa para essa outra figura abusiva, que acaba se tornando um pai, de certa forma. É, porque querendo ou não, ele batia, ela voltava, ele aceitava e permanecia nesse ciclo. Até acontecer de ele não querer mais. Eu não sei como é que é nos quadrinhos, eu não cheguei a ler os quadrinhos, mas no filme a gente sabe que isso acontece na lore da DC, na versão cinematográfica, porque, como é que fala? Esquadrão Suicida não deu certo, Jared Leto não deu certo, então matou-se o Coringa do Jared Leto. Então se criou o fato de, ó, acabou a relação pra poder criar. Então eu não sei como é dentro do universo Aves de Rapina da HQ, se aconteceu algo parecido ou se foi a Arlequina chutando o pau da barraca por si só. É, no universo da DC o que teve é uma posição mesmo de fãs que começaram a questionar a posição não só subalterna da Arlequina, porque a Arlequina é adorada, o pessoal adora ela. Tá. Sim, ela é uma personagem que, independente da loucura dela e da submissão dela, ela sempre foi uma personagem muito querida. E muitos grupos começaram a questionar, falaram assim, mas escuta, isso daí não tá certo, ela apanha em volta, isso é uma relação abusiva, uma relação tóxica, e alguns roteiristas começaram a trabalhar, ela mesma enxergar essa situação. Né? E ela começar a se afastar, e hoje ela tem até uma relação bem estável com uma garota, que é com a Poison Ivy, a Era Venenosa. Inclusive, isso, acho que isso é nos Novos 52, né? Aí eu já vou ficar devendo. É, eu sei que existe, tanto que eu acho que já vai para uns 3, 4 anos já de histórias, né? Sim, já é uma história que tá rolando há bastante tempo. Por isso que eu falei, uma relação estável que ela começou a ter com a Era Venenosa. É. E uma relação que tem respeito mútuo, tem carinho, quer dizer, tudo que ela não tinha com o Coringa. Uhum. Inclusive, se não me engano, a Arlequina, ela pulou de uma vilã, de uma serva de vilã, pra uma anti-herói, né? Sim, isso eu acho que deixou bem claro nesse novo filme. Sim, ela se tornou uma anti-heroína, e inclusive até na HQ, né? Já com a relação com a Era, ela se tornou uma... Parece que as duas estão mais no clima assim de eu estou cuidando de você, você está cuidando de mim, né? Então só isso já tá deixando elas mais afastadas da loucura daquela vida daquela vida de vilã típica, né? Elas têm mais o que fazer agora. Tem mais o que se preocupar. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar porque eu nunca gostei da relação do Coringa com a Arlequina, então eu fiquei feliz que nesse filme ela... Tomou um pé na bunda, barra deu um pé na bunda, não sabemos muito bem. Acho que o filme não deixou claro. Ou não peguei o que aconteceu. então. Pelo que eu entendi, ela tomou o pé na bunda. É no filme é isso que aconteceu. Que aconteceu, né? Aí ela conta o lado dela como normalmente todo homem ou toda mulher conta pros amigos. Ah, eu me saio muito bem, eu vou me matar de comer. É, foi bem isso mesmo. É tipo isso que ela falou, não, o Coringa ficou muito mal e eu fiquei muito bem. Aí aparece ela chorando pra caralho. Ela chutando. Bom, pra qualquer um que lê a história dos dois, ver que ela realmente é obcecada, muito doente por ele. Eu acho que nos filmes não ficou muito... Tipo assim, até ficou claro, mas Esquadrão Suicida, aquele final de bosta que ela, tipo, desistia daquela miragem, né? Que a... Ai, aquela bruxa lá que tava fazendo na cabeça dela no final do filme. Pra... Não, ai, essa minha nova família que não sei o quê. Não, uma bosta. Tipo, eu acho que se fosse seguir o quadrinho mesmo, ela não faria isso. Com certeza ela ficaria, tipo, naquela... visão eternamente. E eu acho que algumas coisas foram meio forçadas no filme, que nem as cenas de luta dela fazendo umas super habilidades muito ninjas e tudo mais. Tipo, não tô desmerecendo ela, mas tipo, eu não sei se a Alerquina, por ser tipo uma humana normal, só uma psicóloga que tipo endoidou, ela faria esse tipo de coisa, não sei. É, nos quadrinhos ela tem um histórico de ginasta, né? É histórico de atleta, né, gente? Isso, então ela teria um físico... Além do mais, vamos ser sinceros, a Arlequina, não é bem que ela seja uma super lutadora, mas ela é tão louca, né? Ela é muito biruta, cara. Ela acaba fazendo aquelas coisas do tipo assim, histórico de atleta. Ai, meu Deus, o que, que eu falei? Você notou agora a minha indireta no histórico de atleta? A gente se propôs. Então, né, gente, de acordo com o histórico de atleta da Arlequina, ela pode não pegar o Covid-19. Sim, ela tá imune. Beijos. Ela tá imune. Ela é imune porque o Covid vai entrar dentro dela e vai dizer, não, aqui é muita loucura. Não, né? A gente sabe que isso acontece, né? Então, né, gente... Porque, tipo, você pode viajar pro exterior com uma equipe, a equipe inteira voltar infectada. Você não, porque você é o alecrim dourado que nasceu no campo. Cultivado sem ser meio. Exatamente. O Nerd Master vai adorar muito essa parte. Uau, isso é very nice. Ai, meu Deus, quase que perco o fio da meada, né? Então, ela não, tem... eu só soltei e deixei aqui. Eu falei, bora, pega, vai. Ai, gente, mas é sério, a Arlequina é tão doida. Vocês conhecem aquela história da luta de bêbado? Sim. Aquela técnica do... Até no Naruto aparece com o Rock Lee. Você fica bêbado, tu fica doidão e parece que o palhaço te salva, né? O palhaço salva o bêbado, então o palhaço salva a Arlequina também. Ela faz umas ações, uns movimentos que são tão insanos que dão certo. Por quê? Porque ela é louca. Exato. Não, aliás, eu quero um bastão de beisebol, viu? Eu descobri umas coisas, um jeito de usar bastão de beisebol que eu nem imaginava. É, teve uma hora que ela viu várias armas maneiras lá, né? Várias coisas que ela poderia usar, ela viu um bastão de beisebol. Ah, é isso. É isso. Minha cara. E você pode sentir a loucura dela, que quando ela entra lá na delegacia de polícia, ela mete o louco inicialmente. Mas ela literalmente surta quando ela se protege de tiros por trás de uma carga de cocaína. Os caras atiram na cocaína. Ela cheira no ar, viado. Cara, ela cheira a cocaína no ar. Aquela cena foi muito boa, que na hora que ela sentiu que era, ela só fechou o olho. Do jeito que o globo ocular dela só faltou virar direto e pum. Na hora que eu vi... Igual a Bela do Crepúsculo quando virou vampira. Não, na hora que ela deu aquela cheirada e voltou daquele, eu falei assim, meu Jesus, eu tenho dó. Eu só pensei assim, tenho dó. A gente fica com dó dos caras, né? Porque, nossa... Sim, e eu acho que aquela cena que ela tava, né, de patins, né, em perseguição, gente, tipo, ela é só um ser humano, tipo, louco, mas é normal, tipo, tem habilidade ninja que impeça do carro passar por cima dela, tipo, ela só tava com patins, tipo, só isso. Sim, mas é a proteção da loucura. A única pessoa ali que tinha poder era a Canário. É, então, e... Única. Ela tem poder? Ela grita. Ah, tá. Ela grita. Beleza. Pã, ela grita e desmaia. Que poder da hora. Você grita, mas você desmaia. Ela é tipo a... Ah, esqueci o nome da personagem de Mortal Kombat. Ai, faz tempo que eu não jogo. Não, o nome dela veio e foi mais... O nome dela foi assim, oi, Sara, tchau, Sara. Mas é tipo ela, só que a... Como é que fala? A Canário Negro, ela ainda não treinou aquilo. Tanto que quando ela faz, é porque as minhas ficam, porra, você pode fazer. E ela só faz porque era realmente necessário. Então acho que ainda não é algo que ela treinou nela. É, pelo que eu entendi, ela tem a habilidade. A mãe herdou da mãe, que também tinha, tá? Sim. Só que ela não quer usar. Então ela, na verdade, não tem um treinamento. Ela não... sabe os próprios limites. Na sequência onde ela aparece usando essas habilidades, a impressão que me deu é que ela deu tudo que ela tinha, ela exagerou, porque ela ainda não tem controle. Sim, e lembrei da personagem, Sindel. Tá bom. É porque me veio. Deixa eu ver o que eu fiz da minha. Mas é exatamente, tanto que aquela hora que ela estoura os copos lá no, na boate, é um certo controle que ela ainda não tem. Ela tem o controle pra canto. Ela não tem o controle quando passa do canto. Porque ela rejeita isso. Ela rejeita essa habilidade porque foi o que custou a vida da mãe dela. Uhum. E como é que fala? O jeito que o filme termina, ele dá a vertente que ela passa a aceitar aquilo. Sim, mas ele também não ficou tipo... Ah, eu não sei vocês. Não explorou muito isso também. Ele não isso ficou... Eu acho que o filme poderia ter explorado um pouquinho mais cada uma das personagens. Sim, tipo, eu acho que a segunda personagem que foi mais aproveitada foi a policial. Porque eles tinham que, querendo ou não, eles tinham que dar uma base pra ela pra poder chegar ali. Uhum. Gente, mas ainda assim, eu acho que ela não foi muito explorada. Ela ainda saiu de lá sendo desrespeitada. Sei lá, eu acho que podia ter colocado ela mais fodona, assim, sabe? Olha, vindo de Gotham, e que a delegacia onde ela trabalha não é a delegacia do comissário Gordon, pelo jeito. Uhum. Cara, eles deixaram bem claro. Ela que resolveu os casos, quem recebia o crédito era o capitão. E aconteceu mesmo. Tanto que ela pede demissão. E ela prefere. Sim. E ela prefere, tipo, porra, já que. Agir sozinha. É, vai agir sozinha. Tipo, ah, já que eu não sou nada, né? Que o próprio pessoal me podou. Então pronto, eu que vou tomar conta agora. Eu gostei muito da policial, da Renée Montoya. Porque, sobre muitos aspectos, ela é provavelmente a personagem mais realista ali, né? Sim. A gente levanta a mão aqui quem conhece alguma mulher que já perdeu promoção, ou perdeu até um elogio que seja no local de trabalho, porque um homem veio e tomou na frente dela e... Ó, cai quieta. E porque ela não se submete que nem aquela parceira dela. Ela tá sempre tentando dar a cara a tapa, sempre levando. Ela preferiu sair do que se submeter, né? É. Aí tem a caçadora, né? Que teve a... Que faz parte, entre aspas, da Lore, mais intrínseca. Só que ela é aquela coisa mais... menos realista. Ah, minha família morreu, eu fui a única que sobreviveu. E eu vou me tornar vingadora. Eu fui treinada por dois caras a minha vida inteira. Parte do grupo que matou a família dela, né? É, ela matou, como é que fala? Os principais que mataram, né? Quem, no caso, ela lembra da cara. Daí terminou o arco dela. Mas o policial falou que ainda tinha mais gente, né? Assim, não tinha acabado exatamente, que tinha mais gente envolvida, eu acho. É porque usaram disso. Tipo, ó, não acabou, porque além dele aqui tem a outra galera e daí tem gente por conta que ele morreu. Aí é onde parece que elas engatilham nela, dela... Ah, o ódio. Tipo, olha, tem gente, tá bom? Uhum. Continua com essa raiva aí, conserva essa raiva aí. Conserva, bota a raiva num potinho e conserva. Eu achei. Não, inclusive, elas tendo que lidar com a Arlequina trilouca. E assim, acaba sobrando é pra, no final das contas, pra menina também, né? A Cassandra Cain. Que provavelmente é aquela que é mais diferente do que é mostrado nas histórias em quadrinho. Eles deram transformar ela numa adolescente trombadinha. Sim. E ela tá completamente solta ali. Você não tem uma família, porque na verdade família eles não mostram. Acho que a gente só ouve os gritos da casa dela. Uhum. Né? Sim. Ela tá solta no mundo, ela engole um diamante, que podia ser até um diamante cor-de-rosa, pra dizer que tem uma pantera correndo atrás dela. Ou hienas agora, né? Nossa. Resumindo, ela acaba, por conta da sua mão leve, se colocando pra ser o elo de ligação que vai fazer todo mundo chegar num ponto de se encontrar. Né? É, foi o que a própria Canário falou pra ela. Uma hora ela ia meter a mão num bolso que ia dar problema pra ela. E foi o que ela fez. Sim, mas não escuta aquela ideia da pessoa de engolir um diamante. Aquela coisa toda cheia de ponta, toda cheia de farpa. Não, ah, senhora, a falta de amor pelo trato digestivo é tão grande. Não, e o bom foi a Arlequina depois. Ah, ela tomou um monte aí de laxante, disso, de daquilo, e não foi. Agora que vai com o Tarco. E todo mundo ficou, É que ela tirou o diamante depois daquele banheiro, né? Tipo, né? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Isso aí acho que não é necessário também. Não, e deixaram pra Arlequina. A Arlequina é doida, biruta, foi lá. É verdade. O que tem de estranho, deixa pra Arlequina, que ela vai resolver. Pareceu que ela, não sei, posso estar enganada, mas que a Arlequina desenvolveu, tipo, um instinto maternal com essa criança, tipo, aleatório. Com certeza. Superman. Eu achei muito maneiro o final, que ela ficou com a menina e elas... Eu achei muito da hora. Eu não vou dizer instinto maternal, porque acho que é forçar um pouco, mas talvez um instinto, assim, de irmã mais velha. É, acho que tá mais pra isso, verdade. Porque a Arlequina, ela não teria como ter um instinto materno. Ela literalmente, tem horas que você vê que ela é como uma criança crescida. Na hora que elas estão pegando as armas, ela fala, poxa, é quase uma festa do pijama, vamos comprar tacos? Aí a Canara vira pra ela, foco, e ela, ok. Sim. Tem muita dessa coisa mesmo, assim, de a irmã mais velha, eu vou ensinar você a fazer a maquiagem, eu vou ensinar você a bater nos bandidos, matar, dar umas porradas, roubar de um jeito certo. Ela tá nessa posição. Mãezona nem passa perto. Ela é que nem verdade. Então, mas só esse desejo de ter que cuidar de alguém, né? Já que o Coringa não tá mais pra ela tomar conta, agora... Ela não gosta de ficar sozinha, né? Ela é muito carente. Apesar de ser muito louca, ela é muito carente, né? Igual aquele cara lá que traiu ela, o Doc, que foi embora. Ela ficou muito necessitada disso, né? Aí entra o fator da história pessoal dela, né? Se você parar pra pensar, o histórico dela... Ela não teve família, o único contato que ela teve foi as irmãs. E mesmo assim, vamos combinar, o jeito que ela relatou que as irmãs eram não era muito bom. Uhum. Todo mundo fodeu ela. Pode falar palavrão, gente? Pode. Fala muito palavrão. Então, gente, no final das contas, o que vocês acharam do filme? Eu fiquei, assim, eu achei que ficou devendo alguma coisa, tipo... Eu também achei. Então, o que eu acho que pode ter ficado devendo, pode ter sido, como fala... Porque desligar do Coringa, desligou. Só que ainda tem muito cordão umbilical ainda. Tá a sombra dele ali, né? Tá a sombra dele ainda. Querendo ou não, Coringa é o vilão de Gotham. E como deixaram muito claro durante o filme todo, ela tava imune até descobrirem que ela realmente não estava mais com ele. Uhum. Fica o fator positivo de que ela mesma estabeleceu que ela estava longe dele, né? Não foi algo que jogaram na cara dela, falou assim, não. Ela fez a emancipação dela, por assim dizer, ao explodir aquele caminhão no local que seria o local mais romântico da vida dela com o Coringa. Uhum. Sim. Ela não podia simplesmente falar, ó, galera, terminei, tô solteira. Não, eu tinha que explodir aquela parada. Então, ela assume o risco. Ela assume o risco de dizer, quer saber? Cansei. Tô sozinha. Sim, estou sozinha. Que o mundo saiba. Sim. Exatamente. Ela aproveitou de um momento louco e fez aquilo. Completamente impulsiva. Como ela mesma é, por natureza. Aham. Uhum. E a gente tem que admitir, não foi uma coisa muito ajuizada, né? Porque não deu 24 horas, ela já tava com metade da cidade correndo atrás dela. Sim. É, porque querendo ou não, ela fez isso. No dia seguinte, né? De manhã. Lunática, a graça dela é fazer merda, né? Não, ela faz merda sem querer. Quando ela tá ainda fazendo uma coisa certa, ela faz merda. Aí eu acredito que esse cordão umbilical, essa sombra que ainda existe de Coringa, é o que pode estar inculcando. É, a gente tem que pensar também o seguinte, a Warner, ela não vai fazer um filme pensando nele sozinho. Eles pensam sempre na possibilidade de uma continuação, eles sempre pensam na possibilidade de acrescentar alguma coisa, tirar. a Arlequina, se eu não me engano, vai aparecer no Esquadrão Suicida 2, né? Então... É 2 mesmo ou vai ser remake? Ai, só Deus sabe. Só Deus sabe. Espero que não seja, porque, né? É, porque fora o Coringa também fizeram citação ao Capitão Boomerang, gente. Pois na hora que ela tá saindo, ela aponta pro cartaz dele de procurar e fala, ah, conheço esse cara. Então, eles não ignoraram completamente o Esquadrão Suicida, tanto ela tira de dentro lá de um baúzinho a roupa dela do primeiro filme, né? Que ela fala que a Montoya vai pegar ele e ela fala, não, é sentimental. É só se for sentimental no sentido de passar raiva, né? Mas tudo bem. É doida. Eu sinceramente espero que não tenha uma continuação. E se tiver, por favor, continue não mostrando o Coringa, porque... Ah, do jeito que as coisas terminaram, como é que fala? O relacionamento do Jared Leto com a DC não ficou muito boa. E ele ficou magoadinho. Ele ficou. Porque dizendo ele que ele se doou muito pro Coringa e não deram real valor. Inclusive, cortaram muita coisa que ele fez no filme. Ah, mas eu acho que o filme em si estragou tudo. O Will Smith é um ator excelente, não souberam aproveitar o talento dele, tipo. O Esquadrão Suicida é um equívoco, né? Um atrás do outro. Tem uma Amanda Waller com grande potencial, a própria Arlequina com grande potencial. Cara, o Will Smith, nossa, ele fez a parte. Ele e a que fez a Arlequina. Arlequina, eles fizeram a parte deles e muito bem feita. Mas tanto que eu não duvidaria de um filme solo também do Pistoleiro. Agora o resto ali não tem como aproveitar. Pois inclusive o Coringa do Leto já era. Entrou do Joaquim Fênix, acabou. Não tem nem sombra. O do Joaquim Fênix literalmente tampou a DC. Os outros viraram meme. Exatamente. Vocês sabem que eu caí numa pegadinha de 1º de abril, né? Eu vi em algum lugar que a Margot Robbie ia aparecer no filme do Batman, do moço lá do Crepúsculo, Robert Pattinson. Nossa, durante 5 segundos eu falei, nossa, que legal, que maravilha. Ah, peraí, hoje não é 1º de abril? Droga! Poxa, fui enganada. Fui enganada. Muito apiado! Ai, gente, mas eu também não sei vocês, mas tá de boa de filme de Batman, né? Tipo, tem outros personagens da DC. Batman já tá cansado. Não vou dizer que o Batman personagem tá cansativo, mas o universo cinematográfico dele. Isso, é muita série. Porque ele é muito filme, tudo Batman dela. Cara, e outra, a DC, quando ela finalmente acerta, ela surta e decide trocar. O Ben Affleck tava bom de Batman. O Batman dele tava bem estruturado. Mas é que ele... Mas não, deu a louca. Pois é. Mas ele não queria mais fazer. Ah, essa parte eu já não sei, porque... Eu li em algum lugar que ele não queria mais fazer, porque... Não sei, eu acho que ele não gostou. Mas tem que ver se é verídico. É o problema da DC, cara. Ela tá querendo trocar até o que faz o Superman. E olha que o Superman dele tá também muito bem... estabilizado. É, eu vou dizer uma coisa, eu aprendi a amar o Henry Cavill. Ai, ai. Bom, outros motivos, vai. São motivos que não tem nada a ver com o super-homem dele, porque na verdade eu passei a admirar o Henry Cavill, tô muito interessada no trabalho dele, né? Só no trabalho, ninguém pense em nada diferente. Não, depois dessa realmente eu não... Você tá sexualizando, né? Cara, sua machista. Mas... Ele é um tiozão, cara, da selfie. Muito engraçado, ele tira foto que nem tiozão mesmo, mano. Eu ouvi ele ser descrito esses dias como coxinha. Assim, pode ser. E olha que eu nem gosto de frango, viu? Mas joga uma pimenta e um ketchup e a gente dá um jeito. Cara, mas ele também é uma pessoa muito legal. E a DC, ela conseguiu trabalhar o Superman dele, conseguiu trabalhar o Aquaman do... Momoa. Do Momoa. E a Mulher Maravilha da... Agora a Margot Robbie vem e fica, mas a da Mulher Maravilha foge. Gal Gadot. Ah, isso. Ficaram muito bons. Só que a DC aloprou. Eu não sei o que a DC vai fazer se ela surtar de não querer mais a Gal Gadot. Porque a Mulher Maravilha dela é perfeita. É tipo, a Mulher Maravilha dela, pra mim, é tipo o Wolverine do... Caraca, Sara! Hugh Jackman. E eu amo o Hugh Jackman, tô esquecendo o nome dele. Gente, eu tô ruim. Os 30 tá batendo. Ah, essa quarentena, gente. Essa quarentena tá... É a quarentena, a tudo. Quarentena tá... Eu já não sei, a gente tá num domingo eterno. Que já não sabe mais se amanhã é segunda, se amanhã é domingo de novo. Exato, hoje eu tava aqui. Gente, hoje é sábado, né? Tá com cara de domingo. Mas ontem também foi. É uma coisa assustadora. Semana que vem tem um feriado. Ontem foi. E a gente tá aqui feriado. E aí, cara? Beleza? Sim. O feriado perdeu sentido. Eu não sei, mas como é que fala? É a quarentena de 15 dias, mas esses 15 dias tá, ó, daquele modelo. Ah, fale por você. A quarentena lá pro meu serviço vai até o dia 30 de abril. Cara, eu peguei 15 dias. Só que meus 15 dias nem foi assim, porque adiantaram minhas férias. Minhas férias iam ser pro dia 13 de abril, adiantaram totalmente. Eu já tô de férias. Nossa, eu nem tirei férias nem nada, eu tô trabalhando normal. Não, lá no meu trabalho eles fizeram uma call center, né, gente? Uma treta lá e foi. Ah, o meu deram um jeito lá, deram uma louca, que eu sou funcionária do Tribunal de Justiça em São Paulo. E botaram todo mundo 100% pra trabalhar em casa. Tá todo mundo em home office. Não, sim. Tipo, eu tô brincando, mas o pessoal de onde eu trabalho foi muito consciente. Deu a explosão da coisa. Até eu moro em Goiânia, muita gente sabe. O governador daqui, ele é médico. Então, o governador daqui virou e falou: gente, é pra ficar quieto. Eu não quero saber de ninguém fora. Ele deixou isso muito claro. Então, logo que a coisa meio que explodiu de vez, lá no meu trabalho já pegou, o grupo de risco foi encostado em casa por 15 dias, quem tava com férias próximas adiantou a férias de todo mundo, quem tava em treinamento para entrar na empresa estão mantendo em stand-by, pra ver se todo mundo organiza. E quem voltar de férias, eles já estão colocando em home office. E tá dispersando. A ideia é não ter ninguém lá, pra realmente evitar. A sua empresa, pelo menos, teve essa consciência lá no meu trabalho. Tá do mesmo jeito, né? Não, nos primeiros dias que a coisa tava, tipo, estourando mesmo. E o governo falou assim: não, trabalhe home office, quem puder, né? Fique em casa. Ainda tem trabalhando pessoas de grupo de risco lá. E o diretor não tá, assim, ligando. Ele tá nem aí. Cara, lá no meu primeiro grupo de risco, ele falou assim: some daqui. Nossa, é. Então, lá no diretor, esses dias eu passei, né, perto dele. Aí eu falei assim: tudo bem, então, né, a gente agora tem que se cumprimentar de longe. Aí ele: não acredita nessas coisas não, que nem tudo é verdade. Daí eu fiquei tipo: eita. Porra, meu amigo. Meu amigo. Manda ele visitar o site lá do... Se até o Trump já tá acreditando nisso. Não, pô, manda ele viajar pra Itália, já que tá achando tão bom assim. É. Pô, não é nada não, vai lá pra Itália, meu amigo. Se te deixarem entrar, você vai. Não, diz que na Espanha tá até pior, gente. Não, é Espanha e Itália já chegou no ponto que parece que eles estão escolhendo quem vive e quem morre. Sim. Nossa. O meu... E vamos pro momento cultura. O momento, estamos aqui falando sobre Covid-19, saímos da Arquina. Então, a nota mental. Todo mundo lava as mãos, álcool em gel. Você está ouvindo a gente? Já passa um álcool em gel na mão, bota uma pausa, lava a mão, se hidrate, por favor. Sim. Mas alimentação? Então, suco de frutas, maçã, laranja é bom nessa época também. Toma bem de e ouça podcasts, tá? É pra manter a cabeça de casa. Manter a cabeça distraída, a gente tá aqui pra isso mesmo. Exato, e não saia de casa. Sério, tirando a brincadeira, não saia de casa, fiquem quietos. Se você tem que sair por motivos de trabalho, se proteja, use luva, use máscara. Ah, mas máscara é só quem tem a doença. Não, usa a máscara, por favor. Tenta se proteger o máximo que puder, ainda mais se você usa metrô, bom? É isso aí. Então, momento cultural encerrado. Momento cultural, vamos lá. Vamos encerrar esse papo que já fugiu. Suas visões, cada uma, sobre o que achou de Aves de Rapina, começando por Alana. Muito legal o filme, gostei muito do humor do filme, gostei do início, que é aquela parte de desenho que ela conta a história dela, e, assim, minha crítica, achei que poderia ter explorado mais cada personagem, a policial, a canário, acho que devia ter explorado mais, mas no geral o filme foi muito bom. Eu gostei bastante da representatividade do filme, de não ter explorado, de não ter aparecido muito Coringa pra não meio que roubar a cena da Arlequina, né? E é isso, gostei bastante. Eu acho que faltou alguma coisa, mas no geral eu gostei bastante. Ok, então vamos lá. Nota de 1 a 10. Nota de 1 a 10, 8. Joaninha. Olha, eu também gostei. Eu achei que coreografias de lutas muito bem feitas. Naquela coisa, né? Você vê uma valorização de movimentos e não uma valorização de peito, bunda, que infelizmente é algo que a gente vê muito em cena verdade. De luta que envolve mulher, essa câmera, né? Quase ginecológica nas meninas. A gente não viu isso nesse filme. Você tinha cenas de luta fluidas, cenas de luta bem feitas, né? Bem coreografadas. Pequenos momentos fofos, maravilhosos. Ah, o momento lá do... Quer o elástico? Nossa, isso daí já entrou, já virou clássico, né? Uhum. E você quer saber? Eu tava matutando aqui uma coisa. Talvez o que tenha faltado nesse filme é algo que a gente consegue ver em séries do universo DC. Eu tenho assistindo o Legends of Tomorrow, né? E eu cheguei à seguinte conclusão. Ali a galhofa reina. A Arlequina é uma personagem que é galhofa por natureza. Talvez tenha faltado se decidir melhor entre uma coisa um pouco mais séria ou abraçar de vez a galhofa. Talvez se tivesse ido por esse lado, a história teria fluído melhor. E eu sinto que a galhofa foi mais ela do que as outras em si. Ficou muito centrado nela, né? Uhum. Se bem que a caçadora vira e pergunta, mas escuta, da onde que ela botou os patins? Isso veio da onde? É o momento que a galhofa vaza um pouco. Uhum. Mas eu gostei. Gostei sim. Eu dou um 8 também. Um 8 também. Posso fazer um comentário? A trilha sonora. A trilha sonora eu achei maravilhosa também. Não, as trilhas sonoras da DC são boas. Nossa, inclusive, eu senti que eles mantiveram a trilha sonora como mantiveram a ótima trilha sonora de Esquadrão Suicida. Inclusive, uma das poucas coisas de Esquadrão que a gente não pode criticar. Esquadrão, vamos combinar, o Esquadrão comprou muito todo boa. Mundo pelo ouvido. Aí chega todo mundo no cinema, todo mundo puto, mas adorando a música, mas puto. Esse é o ponto. Eu no cinema, eu e a minha turma, a gente... Porra, a música é boa, mas que bosta. Que cena horrível. Que cena horrível, mas... Ouve o Fred Mercury, vai. Isso. Bom, eu não me decidi se eu gostei ou não, porque teve bastante ponto positivo, né? A representatividade, sim, temos poucos filmes de super-heroínas / anti-heroínas. Só que, assim, eu não entendi o motivo, é que nem Mulher Maravilha. Eu adorei, mas não é o tipo de filme que eu assistiria duas vezes, porque não me prendeu, faltou alguma coisa e, não sei, algumas coisas, muita forçação de barra, mas concordo com a Ju, as cenas de luta foram muito bem feitas, trilha sonora também muito bem feitas, mas faltou realmente aquele negócio de te prender. Você acha que teve muito... Você acha que teve representatividade ou a lacração no termo pejorativo? Não, representatividade. Porém, eu senti que o filme foi assim... foi muito bacana, muito fanservice, mas não me agradou. Porque eu tava esperando alguma coisa totalmente diferente, assim. Não sei se foi a minha expectativa pessoal que não foi atendida ou se realmente eu não gostei do filme. Não sei. Ah, ok. E a nota? Ah, eu vou ficar com 6. Ok, a minha. Sério, o que você acha do filme? Então, o filme pra mim ele foi bom. Quando o Koala se veio e falou assim, Sarah, tá a fim de gravar um cast pra falar sobre Aves de Rapina? Não era um filme que tava na minha lista de ver. Eu tenho meu pé atrás com o universo DC. O único filme que eu não tenho pé atrás com o universo DC é o da Mulher Maravilha, porque o primeiro filme me agradou bastante, então eu fui muito com o pé atrás pra ver. Então, eu até fui bem recompensada. Eu vou ser sincera em alguns pontos. Eu não gosto desse estilo... Eu não sei como definir, então, esse estilo funkeiro de vestimentos e afins que deram para a Arlequina. Ela, para mim, eu meio que caso muito com o design vestuário dela do que ela atualmente, junto com a Era Venenosa, a época dela ainda com o Coringa, que é aquele uniforme clássico dela. Essa roupagem me incomoda um pouco. Eu acho muito desleixada, na minha opinião. Mas aliviaram. Não ficaram, como a Joaninha falou, aqueles closes quase entrando na coitada, sabe? Souberam aproveitar bem. Teve uma história boa. Alguns momentos são confusos. Tem algumas apressadinhas, mas para um filme pequeno, onde tinha que apresentar, além da protagonista, tinha que apresentar mais quatro pessoas e ainda inserir que seria o elo. O elo, ele já foi sendo inserido do começo. Foi até bom. É, eu, como é que fala? Eu já tenho um caminho com filmes. O meu pai sempre me botou pra ver filme desde criança. Não é algo que eu vá cobrar muito, até porque a gente não sabe se vai ter continuação, não sabe se vai ser bom, se não vai. Então eles vão apressar pra pôr o que tiver que pôr. E eu lembrei que a gente não falou sobre o Máscara Negra. É porque o vilão não é muito relevante nessa história. É, exato. E é o Ewan McGregor, veja só. É tipo, eu achei ele um personagem tão assim, porra, tô aqui, pra quê? Pra ser vilão. Cara, ela zoa a cara dele. Eu acho que um dos pontos que me fez realmente não curtir muito o filme é que o vilão é sem graça. Totalmente. É, ele é muito, tipo, tô aqui pra prato. Ser vilão, é isso. Não, só papel. Eu vejo até uma coisa mais complicada, porque na verdade você tem o Ewan McGregor fazendo o Máscara Negra, e eu demorei pra reconhecer ele, vou admitir. E você tem aquele ajudante dele, que é o Victor Zaz, que na verdade as ações mais malignas, as coisas mais tenebrosas que são feitas, são feitas por ele, né? Então dá a impressão de que na verdade, não sei se quiseram poupar o Ian, eles dividiram, você poderia ter um grande vilão, totalmente mal, totalmente maluco, e eles quebraram em dois. Isso pra mim deixou o Máscara Negra muito fraco. É, né? Tanto que a gente sentiu mais prazer na derrota do Zaz no que dele. Isso. Né? Então, talvez até um dos se for para apontar um problema no filme é esse, ele não tem um vilão bem caracterizado, você tem um vilão que tá partido em dois e você não sabe direito para que lado a coisa tá indo, até a relação entre os dois é meio esquisita, porque dá uma sugestão de que, ao menos do ponto de vista do Victor, né, que ele tem uma paixão pelo Máscara Negra que eu nem sei dizer se é correspondido ou não, porque o outro tá assim, sei lá, muito ligado no 220. É, cara, tem uma situação dos dois, a gente vai lá embaixo matar umas pessoas. Eu parei assim, eu falei, nossa, eu tô doida, isso é o serial aí que vive em mim, mas isso aí tá estranho. Eu fiquei um pouco meio encucada aqui, eu falei, não, acho que é só loucura minha mesmo. Não, acho que ele só não foi marcante, assim, só não souberam aproveitar ele. O conjunto da obra, pra mim, ficaria no 7. Porque me agradou, me surpreendeu pra caramba, mas ainda tem coisas que me desagradam em particular. Não vou dizer que são ruins. O jeito que foi colocado no filme, se puxar, porque querendo ou não, tem ligação com o universo Esquadrão Suicida. É, foi bem estruturado, foi bem ligado. Graças a Deus, conseguiram matar bem aos poucos a existência do Coringa. Mas é uma coisa que particularmente me incomoda. Tanto que o final do filme, pra mim, ela daquele jeito, com aquela roupa chamativa, mas um pouco mais estabilizada, não tão louca, já me agradou mais. Aí eu dou um 7. Mas me agradou bastante o filme. É um filme pra gente assistir, com um baldão de pipoca na frente, uma Coca-Cola, eu ia dizer light, mas não, uma Coca-Cola normal mesmo, se dane, viva as calorias, você assiste, sai do cinema com um sorrisinho no rosto, ainda no ritmo da música, e apaga tá de bom tamanho, tá de bom tamanho. Sim. Sim. Vocês saíram mais felizes do que vendo Esquadrão Suicida. Ah, com certeza. Concordo. Bem, considerações finais? Alguém quer dar o seu jabazinho? Falar alguma coisa? É um filme legal, mas não é tão marcante. Ponto. É, digo a mesma coisa. É, assisti. Não, pô, massa. Não dá muita confiança. Pô, estamos o quê? Mais interessante. A gente tá mais animado pra Mulher Maravilha? Estamos, mas é bom. Estamos. É bom. Legal. Tô mais animada pra Viúva Negra? Estou. Muito. Estou. Então é isso, gente. Muito obrigada a vocês três, Joaninha, Alana, Bia. Tá de nada. Tá, vou deixar o jabazinho, né, Deus? Já que o Nerd Master sempre gentil, né? Ele é boa, gente. Gente, para Nerdia, por favor. De vez em quando eu tô por lá, tá? De vez em quando vocês ouvem a minha voz falando muito provavelmente de assuntos envolvendo Doctor Who e My Little Pony, porque sim, eu sou dessas que gostam dessas coisas. Né? Não, você ainda tá bem, eu consigo ainda ser pior. Eu vou pro Shonen, daqui a pouco eu tô Kamen Rider, eu vou pro Kamen Rider. Não, e eu vou começar uma campanha de Castlevania, por favor. Porque sim. Castelo da Vânia. O Castelo da Vânia, por favor. Eu não entendo nada do jogo. Não entendo nada do jogo. Mas eu tô numa vibe aqui que, olha. Ai, senhor. Será que é modelo, né? É. Ai, ai. Então, já que aproveitando o jabá, hoje eu peço desculpas qualquer coisa. Realmente, eu estava vindo preparada... Momento de desabafo. Eu estava vindo preparada para outra situação. Aí, meia hora antes, me deram uma nova situação para eu me enquadrar. Então, meio que tomei um susto. Mas eu, como uma pessoa muito estabilizada, eu não estressei de forma alguma. Quase não comi o coala sem farofa. Eu... Estou aqui, não é mesmo? Mas quem quiser ouvir mais a minha voz, ou eu dando vários chutes, tem o Paranerdia, tem o Animes Free, tem o JojoCast, que no momento não está tendo casts novos, mas vocês podem ouvir, estarei lá também. E quem quiser ver meus outros trabalhos nesse universo otaku geek maravilhoso, eu estou também na Neox Scanlator, traduzindo atualmente o mangá de Miruko-chan, que é a menina que vê espíritos, mangá de Kamen Rider, porque será, não é mesmo? Então... Pô, gente, não podemos esquecer do HunterCast. Posso fazer um pouco mais? E o HunterCast que vocês estão ouvindo agora! Não, e melhor, você falou... Você falou do HunterCast também. Também tem o Mangakê, que está parado, tem quase 2 anos. Peço desculpa, mas realmente casar os horários meu, do Koalissa e do HQMen é um pouco complicado. Talvez na quarentena saia alguma coisa, se Deus quiser. Não é mesmo? Quarentena é pra isso, né? Quarentena tá pra gente. Esquece que dia é hoje, todo dia é um domingo. Então a gente segue em frente nisso. Exatamente. Ah, e quem quiser também, se já ouviu falar do jogo Mystic Messenger, lancei esses dias o primeiro capítulo da webcomic que saiu. Jabá! E aí, qual que é o seu jabá? Gente, quem quiser ouvir minha voz, eu tô em alguns podcasts aí no HunterCast, meio bêbado. É verdade, ela tinha falado que ia ouvir... Eu tô aí, procura aí. Ela inclusive tinha falado pro Koala, se o Koala ainda me preparou previamente, Sara, ela vai vir e ela disse que vai beber. Eu já pensei, caramba, vou ter que lidar com a pessoa bebendo. Não, eu decidi beber depois. Isso porque normalmente, vez ou outra, quando eu estou muito inspirada e eu confio no host, eu faço o cast tomando vinho. Aí hoje, como não dá porque eu sou a host, não pode. Senão não ia dar. Aí, a gente tá fenomenal com o Covid-19, mas foi algo importante, não é mesmo? É que a gente não podia falar do Coringa, acabou falando do Coronga. Ai, nossa! Pronto, encerra, pelo amor de Deus. Tenha uma ótima tchau, tenha uma ótima tarde, galera. Uma boa manhã. Se cuidem, até a próxima. Yes? Bring us a dream, give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace.